Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 1 da tarde, tá começando o Pretinho Básico, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá todo mundo ouvindo o Pretinho nos dois estados, até as 2, oferecimento de Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais para você e Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Saúde a rapaziada do Pretinho que já tá toda aqui, Everton Cunha, tá aí? Sim. Tudo bem? Boa tarde, bem. Você está bem aí? Eu tô também, muito bem, cara. O KG deve estar bem também. Tá com tá uma cara boa o KG hoje. Bem. Sempre estou bem, sempre tranquilo. Sempre com essa cara boa, né, KG? Bacana. Impressionante. Tu fez plástica já? Vindo de ti assim, meu Pianges, é uma coisa que me deixa um tanto quanto preocupado. Pianges, tá aí? Parece um gambá. Tô bem. O Potter pode falar agora, Potter? Tô lendo aqui, Maurício. Depois tu me chama aí, tá? Tá. Desculpa te atrapalhar aí. Sabia que o Mick Jagger e o José Serra tem só 1 ano de diferença? É mesmo? O José Serra e o Mick Jagger, 1 ano de diferença. O que nos leva à conclusão: diga sim às drogas. Né? Não, mas é o Keith Richards que tem que. É, mas não, o Mick Jagger sempre foi meio bundão. Tu não viu a língua do Serra? Olha aí a estrela móvel! Neto Fagundes! Acho que foi isso que derrubou o Serra. Se eu tivesse posto a língua pra fora na campanha. Ainda estamos com as férias do Fetter, do Porã, do Geiso. E o Porã, hein? O Porã tá de férias. E o Porã, amor, emagreceu. Começar o programa de hoje com os destaques do Clique RBS. Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2011. Um incêndio destruiu um dos mais tradicionais cafés coloniais de Gramado. Café Colonial Bela Vista foi destruído na noite de quarta-feira. As chamas consumiram 80% da estrutura. A rapidez com que o fogo se espalhou deveu-se ao casarão ser feito totalmente de madeira. Ponto não, tradicional não, ali. Não, né? Era de Ave Maria. Não, era de madeira. Ponto aí. Tradicional, cara. O Bela Vista é um dos mais tradicionais cafés coloniais de Gramado. Casal de namorados foi alvo de um sequestro relâmpago na noite de quarta-feira, ontem, portanto, na Avenida Beira Mar Norte, em Floripa. As vítimas de 19 e 20 anos estavam saindo do Cochichos Bar quando foram abordadas por um homem armado. O bandido fez o casal ir até um caixa eletrônico perto do Beira Mar Shopping, depois levou os namorados até as proximidades da Igreja São Luís na Agronômica e aí os liberou e levou a caranga, carteira, documento, celular, tudo. Mas já viu cochichos ali, Pianges? Na Beira Mar ali, mano. Sim, mas Beira Mar é grande. Ali na Beira Mar. É na frente da casa do governador, o cochicho. É o ponto mais tradicional de bar da Beira Mar. É o cochicho, é há anos, todas as comemorações. É a nossa guete, saca? Sim, guete? Sim. Comemorar título é no cochicho. Que lance. E as pessoas vão pra lá também fazer amor dentro do carro. Opa! Às vezes. Grande é perigoso, de repente, casal, amor, então perigoso, tava. Fazer amor dentro do carro sempre é perigoso porque tem a alavanca na. De repente esse casal tava dando mole, tava namorando no carro. Rodando duro, né, no caso. Eu ainda acho legal que isso aí é manchete ainda, entendeu? Porque... Não é normal. Sequestro relâmpago, eu não sei quanto tem em Porto Alegre por dia. Não sei também. Porque não é manchete mais. Entendeu? Não, mas acho que nem tem mais, cara. Agora é... Isso é meio cíclico, assim, eu acho que... Será? O pessoal tá mais calmo agora. Não mais calmo, mas eles mudam o tipo de violência, ataque. Porque quando fica mais manjado, levando... sequestro relâmpago, os caras mudam, vão para outro tipo. Agora estão levando o carro na frente de escola de criança. É. Né? A mãe vai deixar... Aí daqui a pouco aí começa a fiscalização um pouco mais... Aí volta o sequestro relâmpago, porque os caras relaxam nesse quesito. É que nem moda, tudo é cíclico. O Senado aprovou o salário mínimo de R$ 545. O governo espera colocar em vigor dia 1º de março o novo valor do mínimo. E caso não chova, obras em trecho gaúcho da BR-101 devem acabar antes do carnaval. Mutirão quer terminar os 2,5 km da duplicação total da rodovia até março. O último trecho em obras, a ponte sobre o rio Três Forquilhas, vai ficar pronto amanhã. Isso, no entanto, ainda não é o suficiente para que os veículos se livrem da mão dupla na BR-101. Exatamente. Ainda tem que concluir o chamado encabeçamento. Tchê! Ou seja, fazer com que a estrada encoste na ponte e esse trabalho final depende do clima. Aliás, vai ser proibida a entrada de caminhões em rodovias federais em feriados. Ah, é? É, uma lei que vai acontecer aí, vai ser mais forte a fiscalização em feriadões e viagens de feriadão, caminhões, não. É mesmo? Fica bom, né? Fica bom. Demorou, né? Fica bom. Federais, para quem passeia, para quem trabalha. Não, sempre lembro vocês que nós comemos, nos vestimos e fazemos amor por causa dos caminhões. No Brasil, o transporte, tudo que chega até a gente é feito em caminhão. Tudo bem, mas pode ser feito durante a semana. Não sei. Pode ser feito durante a semana. Eu não sei, não sou. É que nem caminhão ou ônibus no centro das cidades grandes, entendeu? Pode ser feito uma sei lá, algum. Na verdade, algum tipo em centro de cidade grande só tem que ter ônibus e transporte público. Os carros não podem entrar. Ou isso. Né? Mas aí a gente volta. Depende, aquele velho papo que tu tem que ter um sistema de transporte. É, eficiente. Já pensaram na grande confusão logística que vai ter, que as empresas vão ter agora, porque tem todo um planejamento. É um planejamento, né doutor? Para que as coisas aconteçam normalmente, incluindo feriado, porque tem caminhoneiro que está no meio da estrada. Eles aproveitam os feriados para adiantar a entrega. E tem alguns que, se o feriado cai na terça, o cara já sai na segunda e continua na terça com o feriado. Agora não, agora vai ter que ter uma logística diferente. Eu gosto, ele não vai poder ficar na estrada ali parado um dia. Né? Por exemplo, só no Rio Grande do Sul, um caminhão vai ficar trancado, né? Em Torres, se quiser vir pra Porto Alegre, né? Porque na estrada do mar ele não pode andar. Já não pode andar. E aí na BR-101 vai poder andar e deu, fica parado, ó. Dormindo. Isso que eu tô dizendo, ele vai ter que ficar um dia ali, vai então mudar ele não a logística, sai, que nem o Pi falou, ele não vai sair na segunda, se terça feriado, ele sai na quarta. Tá aprovado isso ainda, tá aprovado isso. Não, é uma proposta, né? Levantada. Mas vai dar muito pano pra mim. No Chile, o que aconteceu foi o seguinte: quando o governo começou a tentar construir ferrovia no Chile, os caminhoneiros pararam. Fizeram greve geral. E aí o governo teve que voltar atrás. Pois é, porque para o país. O sindicato dos caminhoneiros, se é forte, para o país. Claro. É verdade. É a mesma coisa. Para o transporte da produção, né? Para tudo, para rango, para... Eu acho que é difícil, cara. Eles não conseguem isso. É muito complicado. É. Porque vai parar demais. Imagina as entregas, cara. O que tem de coisa para entregar. Não, e aí vai sobrecarregar as estradas menores, né? Ah, já que eu não posso ir pela rodovia federal, eu vou por essa daqui que chego lá. Que não tem estrutura para receber. Exatamente. Aí passa por meio de cidade, áreas rurais. Um dos grandes problemas sempre foi esse. Se tiver menos movimento, tá valendo. Com a saída dos trens, né? Que eu particularmente acho um absurdo. Claro, assim. As grandes cargas são carregadas. Trem, não, com a nunca entrada dos trens. Não, até os anos 70 ali o trem existia. Anos 70? Tu andou muito de trem, né? Eu cheguei a vir pra Porto Alegre de trem ainda. Claro. Eu vinha, eu fazia Uruguaiana, Santa Maria, a Porto Alegre, o trem húngaro, né? E de outro, de outro lado é meio simples a gente pensar que se o feriado existe, é pra que não haja trabalho e que tu descanse. Pra descansar. É. Então se tu tem que descansar, o caminhoneiro também não tem que trabalhar e, portanto, privilégio é daqueles que estão ali passeando. Só que alguns contratos eles se recebem, pela entrega, né? Independente do dia. Eles não tem essa carga correta, né? De tempo e carnaval, folga. Imagina, carnaval domingo de noite, Neto. Vai? Acaba a cerveja. Ah, tem que trazer cerveja. Não. Vai de furgão. Por isso que eu tô falando que a logística... Pega a pampa, pega a pampa do Almir e vai com a pampa do Almir. Vai com a pampinha do Almir. Brasil tem 24 mil crianças e adolescentes de rua espalhados nas grandes cidades. Briga doméstica é o principal motivo que leva os jovens às ruas. Ainda assim, 60% dos que estão na rua voltam pra dormir de noite na casa dos pais, parentes ou amigos. O que indica que a rua é vista por muitos como um local pra ganhar dinheiro através de esmolas. Alessandro, da Polícia Rodoviária Federal, nos mandou uma mensagem de texto agora dizendo: só caminhões de grande porte, cegonhas, por exemplo, não vão poder rodar em BR de pista simples. Ih, já sempre tem uma exceção na regra. Simples. A Freeway, por exemplo, tá liberada. A 101 não é pista simples. Não, claro que não. É, ela vai estar simples, vai estar liberada. Vai estar liberada. Vai mudar lá. Para fechar os destaques do Clique RBS, a marca de energético de Joinville, Red Horse, perdeu a ação para Red Bull e tem que suspender a produção. O motivo alegado pela Red Bull é que a catarinense Red Horse imitou a embalagem do produto. A empresa de Joinville está proibida de fabricar e vender a bebida, vai ter também de recolher todos os produtos do mercado. A decisão foi em primeira instância e cabe recurso. E aí, muda. Red Bull e Red Horse. Muito parecido, né, Greg? Uma é muito Bull, parecido. É búfalo e Horse é cavalo. Flying Horse, né? Não tem mais essa? Talvez seja da Red Horse. Ah, é o não sei, cavalo não vermelho. Sei. Agora de cavalo vermelho só tem o Eduardo lá. O Eduardo Mr. Gay, o Mr. Gay, de cavalo vermelho. Coisa linda, né? Imagina ele de cavalo, fantasiado. Sabe qual de o problema? O pior é que se o Eduardo quiser dar um pau na gente, ele dá. Por quê? Porque ele é grande. Porque ele é grande, forte, né? Pode bater na gente. Não sei se ele vai querer, não. Não vai querer. O de destaques do Clique RBS era isso, Marcelo. É verdade, amigo, uma notícia estonteante, eletrizante, importante e tantos outros antes que você aí que tá ouvindo não imagina que eu vou dar agora. A mãe loura do funk. Conhece a mãe loura do funk? Claro, claro. A mãe loura do funk, funk, mãe, funk, mãe, funk. Mãe. É suspeita de colocar fogo no marido, fogo no marido, fogo, fogo, fogo no marido. A mãe loura do marido colocou fogo no marido. A polícia, encontrou gás e gasolina na casa dela. Gás e gasolina? Gás e gasolina pra enrolar, encher de álcool e tacar fogo no desgraçado. Coquetel Molotov. Segundo o marido, a mãe loura do funk mandou os irmãos, o padrasto e o cunhado, amarrarem ele com corrente e com corda e tacaram fogo nele. Meu Deus. Tacaram fogo nele. Fogo no marido. Fogo no marido. Fogo no marido. Fogo no marido. É impressionante, amigo. Impressionante esse caso de polícia. Fogo no marido. Que a Rede Record vai estar acompanhando. É o tipo de caso que eu gosto. Fogo no marido. Envolve celebridade, envolve funk. Envolve... Celebridade? Celebridade a mãe loura. É ex-vereadora no Rio de Janeiro. É isso que o funk causa. A mãe loura. Fogo do marido. Envolve o funk, envolve os melindres da favela. Fogo do marido. Dos irmãos, dos padrastos. A mãe loura, ela era na época do Malboro, ali no comecinho do Malboro, eu só quero ser feliz naquela época. Eu só gostava do Free. E ela era meio uma titiolina, assim, sabe? Ele tinha um estilo titiolina. Inclusive, os airbags justificam. Era isso, poder me orgulhar e ter a consciência que eu sou rico e sei gastar. Lamentável, né? É verdade, amigo. O ladrão perdeu uma calça dele após um assalto na Alemanha. É bem feito. O malandro tentou roubar um banco e aí ficou sem calça. Ele fez clientes de refém por mais de uma hora. Depois de rendido, foi fotografado com a calça riada abaixo do joelho enquanto era levado por um policial. Acontece. Foi preso e os passinhos rapidinho, sabe como é? Mas acontece muito de os caras serem presos pelados, principalmente pela Polícia Federal. É verdade. Os caras estão dormindo daqui a pouco. É verdade. Pá, eles se cagam todos, se mijam. Que a gambá vesga rede, gente, aposta na vitória da Natalie Portman como melhor atriz no Oscar. Essa é barbada, gambá. Agora vai ganhar. O animal está fazendo as previsões do Oscar. Olha as imagens. A cada dia um programa de TV da rede ABC coloca 5 estatuetas com o rosto dos concorrentes. A estátua que ela toca primeiro com a patinha será o vencedor da categoria. Mas ela é vesga, Marcelo. Ela pode olhar pra uma e tocar na outra, né, galera? Ela toca. É uma gracinha essa gambá. Olha a imagem dela ali, ó. Faz muito sucesso no Ibope. É a vesga. É a vesguinha, A vesga do funk. Só tá faltando a vesga do funk. A vesga do funk, veio pra ir. Fogo no marido. Um vai no peito e o outro no Cleitinho. Fogo no marido. Um olho no Cleiton, o outro no Cleitinho. Ontem ela escolheu a Natalie Portman, a vesguinha rede. Bela gambazinha. Mas a gambá, né? Viu todos os filmes, viu? Sentou, viu todos os filmes. É bem sentadinha, né? Não é só. Entende mais que o Rubens e Valdo Filho. E que o Zé Wilker vai estar lá, né, Zé? Não. Arte é o melhor de tudo. Tchê. No aspecto. Arte. Tu tá andando com a gambazinha vesga, Oscar? Ou... Não, a gambá não me interessa. Não. Qual é o favorito do filme? Não vistes todos eles. Gostastes de qual? Tu que tem que me dizer, José. Não, eu não tenho que dizer. Roteiro adaptado, o que tu gostou mais? Dá uma olhada, acompanha na Globo. Cara, você é a mínima paciência. Tu vai fazer a Globo ou o Telecine, o Zé Wilker? Talvez eu faça os dois. TNT, eu tenho. Acho. José Wilker, eu tô desconfiado que tu não assistiu nenhum filme do Oscar esse ano. Olha, pra te dizer bem a verdade. Não, talvez eu não tenha assistido. Não tenha feito nada ainda esse ano, né, Zé Wilker? O que importa é que eu estou aí para patrocinar o Momento da Arte, fazer um apelo para os bancos, Itaú, Bradesco, Nacional. Bamerindo. Bamerindo tá com uma grana boa pra investir, viu? Papá americano, papá, papá, papá, papá, papá, papá, de verba. Nós tá bom. Precisamos de dinheiro. Ó, vai no skin aqui. Dá um gole. Vai daí, Everton. Olá, pretinhos. Olá. Sou a Marciele de Passo Fundo. Olá! Marciele? Sou a Marciele de Passo Fundo. Quero dizer que sou completamente incondicionalmente apaixonada por vocês. E peço pra vocês mandarem um pó. Fica tranquilo, pra toda a oitava série da Escola Instituto Menino Deus. E apesar de eu ser guria, eu adoro assistir futebol. Sou gremista fanática. Dá alegria, meu! E aqui, ó, 9 coisas idiotas que você com certeza já fez. E por favor, eu imploro, leiam no pretinho das 13. Primeiro, ficar empolgado na hora de comprar o material pra começar o ano e na primeira semana não aguentar mais aula. Exatamente, é, cara. Caderno novo. Não, e fica tudo organizadinho na mochila, leu as canetinhas novas. Primeiro dia. Lápis, aí depois. Já... Vou mandar um beijo pra Anitta, que tá. As Anitas, aliás, que estão começando a sua carreira na escola, de verdade. Escolinha de verdade mesmo, sim, aquela que tem que passar de ano, sabe? Então um beijo pras Anitas que começaram. As duas Anitas estão começando as aulas e também pra Mel, filha do Duda Calvin, que tá também entrando na escolinha. Que bonitinho, que massa. Que barato, Duda. E um beijo pro Zé também, o irmãozinho da Anitta. Dois, ficar comendo milho que sobra da pipoca. Os piruá. Três, dar uma de DJ aumentando e diminuindo o volume do som do carro. Quatro, colocar de volta a pontinha do lápis quando ele quebra. Sim. Ah, pra não ter que apontar, né? Quinto, ter sempre a última folha do caderno rabiscada. Essa é boa. Seis, mostrar um vídeo engraçado do YouTube pra alguém e ficar olhando pra cara da pessoa pra ver se ela tá rindo ou não. Se cair, é a graça quando vai mostrar um vídeo do YouTube, quer saber se cair. Não, e ele já viu, né? Eu, por exemplo, tentei mostrar pra vocês aqui uma campanha da Coca-Cola, que eu chorava e fui humilhado. Sim, mas era muito ruim. Era muito ruim. É que teve problemas na infância. É que a gente não teve os mesmos problemas que tudo na infância, por isso que a gente não se emocionou com aquilo. Pessoas importantes na minha vida gostaram. Que bom, cara. É com sétimo. Essas pessoas que tem que andar. Sexto. Sétimo. Hétero, porã. Pausar a música por um minuto e uma hora depois perceber que ela ainda tá pausada. Pá. Oitavo, brincar com o cronômetro. E nunca falaram que se deixar muito tempo na pausa estraga? Sim. Né? Não deixa muito tempo pausado que estraga. Principalmente fita de VHS, né? Fita de VHS estraga. É? Você ficava aquele. Mas agora no digital lembra do tracking, cara? Tinha que acertar o tracking. Que coisa. Não deixa na pausa que estraga. Oitavo, brincar com o cronômetro tentando parar em tempo redondo. Aham. Isso é legal, né? É legal pra quem tem tempo. E finalmente, nono, responder não quando alguém te pergunta tudo bem, só pra ter assunto pra conversar. Beijos, amo muito vocês, eu acho o Geiso muito lindo e acho todos vocês muito fofos. Vai ser difícil segurar o Geiso. Vai chegar o dia que as menininhas vão pedir pro Potter apresentar o Geiso. Vai chegar o dia. Já chegou o dia. Tio Potter, me apresenta o Geiso, eu amo ele. Planeta Rio Grande do Sul. Cara, o Geiso abalou, rapaz. Olha. É gatinho. E é o especialista em cantadas agora, sim, no pretinho, sim, né? Sim, aprendeu com o Potter. Não sei se é especialista é a palavra, certo? Muito melhor as cantadas do Geiso do que a tua, né? Pelo Geiso, amor de Deus. As mulheres não acreditam em cantadas de homens casados. Eu posso fazer uma pergunta pro Geiso? O Geiso não é casado, olha, tem a Gene. Olha. É uma namorada. Pode fazer a pergunta? Pro KG, que é, ele tem um AP tatuado na perna. É de apartamento, cara. AP, cara. É um AP. Eu sempre quando leio essa tatuagem do KG, eu penso em Agência Press. Caraca, é que não terminou. As tatuagens do KG. É que não terminou essa também. A porra, Almir. Era porra, ainda não terminou. Vai daí, KG. Na verdade, AP significa aulas de português. Muito bom! É bom. Aulas de português, que é o novo frisson. É o frisson. O programa do Pretinho. O KG tatua os hits dele no programa. É isso aí. Eu quero ver onde ele vai botar flatos do dia. Bom, tu quer que eu te diga? Bom, não, quero que tu me dê aula de português. A confusão é grande, mas se admitem as três grafias: enfarte, enfarto e infarto. Os três estão certos. Eu gosto quando tá tudo certo. Certo? Senão não tem como errar. Ah, tem uma correção pra fazer com o Pianches depois. Outra dúvida: nunca devemos dizer estadia em lugar de estada. Estada é para permanência de pessoas. E estadia é para navios ou veículos. Ah, não. Cara. Ah, o carro paga estadia e a pessoa paga estada. Estadia. Isso é uma revolução. Existe estadia e pousada. Só do teu carro. Só estada. Há 15 anos que eu virei um objeto, então. Estadia de estacionamento. Estadia de estada de hotel, pousada. Vou chegar no hotel em Floripa e vou. Quanto é que é estada? É isso aí, atendente olhar. Burrinho. Mas não, todo mundo fala estadia, né? Todo mundo. Eu penso, entendeu? Pra que aula de português? Deixa todo mundo falar como todo mundo fala. Essa aqui, o infarto, ó, ele gostou, é estadia clássica, não gostou. Cara, assim, ó, o pessoal que vai escrever no Twitter, o pessoal que vai escrever. Exceção. Ai, meu Deus. É com C cedilha. Sim. Excesso é com dois S's. São duas palavras diferentes, né? São parecidas, mas. E o primeiro é com. Exceção é com não é um excesso grande. É com XC. Os dois são iguais. É. XC, mas exceção. É com C cedilha e excesso é com dois S. É verdade. Vem aqui, dicionário do KG. Todas as expressões ormadas, essa aqui é boa, né? Oh. Por palavras repetidas dispensam a crase. Por exemplo, frente a frente, cara a cara, gota a gota, face a face, não tem crase. Dia a dia. O A é sem crase. Ah. Certo? Pô, frente a frente eu já vi com crase várias vezes. Frente a frente. É. Frente a frente, outro não qual? Tem crase. Qualquer um. Qualquer um. Gota que repete, gota. Não tem crase. Ah, eu lembro que você não faz a face. E quando for ao supermercado, isso aqui a gente já falou, peça 200 ou 300 gramas de presunto. Sim, isso aí sim. E não 200 ou 300 gramas. E ontem aquele papo de deputado de e por, né? Que tem aqui também, tem aqui. É, aqui. Tem aí, aqui. Isso que eu ia falar aqui, o Piangis Corri. Falou que era... que o deputado pode ser de São Paulo e estar com um mandato por Rio de Janeiro. São Paulo. É que de é que significa que tu nasceu em São Paulo. O Tiririca, por exemplo, é deputado federal do Ceará. Mas por São Paulo. Mas ele é deputado por São Paulo. D é de onde tu nasceu. Boa, exatamente. Perfeito. Quem mandou foi o Gabriel de Joinville. Esse esclarecimento. O pessoal de Joinville é muito prestativo, cara. Impressionante. Muito é ou não é, ô nego velho? Essa língua brasileira é impressionante. Tem aqui, inclusive, ó. É, a língua brasileira é impressionante. Duvido alguém entender todo esse texto. Fora o Potter, que é do Alegrete, diz o cara aqui, ó. O Alessandro Alves. Pra ver, e a língua portuguesa quer, bem escrita. Quer que eu vá traduzindo? Pra Crônicas de um Nego Velho é o nome. Crônicas de um Nego Velho. Deus, não bota pra gravar aí. Bota não traduz, pô. Certa feita, um índio forte como toco de charuto velho se bandiou pra um vilarejo. Chegando lá, já pra fazer um cancho rengo, foi perguntando onde era a zona. E o indivíduo, que era mais grosso que dedo destroncado, disse onde ficava. O nego velho de pito aceso deu uma chispada pro chinareiro. Esparramado como casco de água velha, pediu um quarto e uma china. A China era linda como estampa de livro de figura e fina como assobio de papudo. Então o baguá, lombo de sem vergonha, fez o serviço lerdo como mula de guacha, fez tudo mais cadenciado que trote de ganso. Frouxo como peito em bombacha, pagou o serviço e saiu mais frio que barriga de sapo. A China saiu tastaviando e o nego velho tirou o corpo fora e tomou um chá de sumiço. A uma sesmaria dali quase plantou figueira. E quando o vivente tá com azar, até cagando se descadera. Resolveu apear num capão de mato e parar rodeio nas ideias. Meu Deus! Depois de passar uma noite de cachorro, cortado de alça de gaita, pegou um caminho reto como guela de João Grande. E se foi estrada fora como vira-bosta sem ninho. Atrás de uma invernada. Vira-bosta. Pois aí ele bateu a passarinha que tinha lido de campo pra ele naquelas bandas. Pois no serviço era mais direito como listra de poncho. E não era de dormir nas palhas, nem de sentar no cabreço pra não embarrar o pastel. Né? Conseguiu o serviço numa estância e ficou mais faceiro que ganso novo em taipa de açude. Abichornado como urubu em tronqueira, rechou a guaiaca e se tapou os bichos de volta. Que era pro vilarejo pra ver a China, que era mais vazia que pastel de rodoviária. E de novo gastou todos os cobres até ficar mais liso que mussum ensaboado. Mas que beleza! Que rico entendeu alguma coisa, Pianco? Não entendi nada. Nada? O cara foi no chinaredo, isso eu entendi. A única coisa. Não só isso, ele depois deu problema isso. Lá e aí saiu pra. Aí teve vontade de fazer cocô. E as coisas aconteceram no capãozinho mesmo ali. Isso aí. Isso são as crônicas do Diego Velho. Um abraço pro Alessandro Alves. Você tem que contar o caos aquele do Ernesto lá no dentro de um táxi. Ah, né? O Ernesto em São Paulo. Em São Paulo? É, a gente. No Nordeste. Em São Paulo, a gente combinando dentro do táxi, assim, né? Ah, amanhã o nosso voo é muito cedo, cara. Bom, vamos sair cedo do hotel e tal. Eu e o Ernesto conversando. E o motorista era um nordestino, assim, ele virou o espelhinho. Espelhinho pra lá pra Antônio. Se vocês quiserem, vou deixar meu cartão. Me ligue, passo lá e pego vocês 5 da manhã. Aí o Ernesto olhou pra ele e disse: bueno, essa louca, se coçar nos pila, a gente te prende o grito. Aí deu um silêncio. Aquele silêncio no táxi, ele continuou andando. Né? Daqui a pouco ele virou de novo espelhinho. Qual é a língua que o menino fala? Se a louca se coçar nos pila, a gente te prende o grito. Né? Se a gente receber, cara, a gente te liga. Receber em dinheiro, a gente E aí, Potter? Coisas que as mulheres fazem que enlouquecem os homens. Ai. Pode vir no Pretinho das 13 às 18 horas, manda um... Cada pum! Pra todos os meus amigos, sou um grande fã de vocês e ontem consegui convencer dois amigos a começarem a ouvir o Pretinho. Boa! Rumo aos 2 milhões de habitantes, quem manda é o de Anderson ouvintes. Pavoski. É, com 2 milhões a gente já pode fazer uma cidade, já, né? Várias cidades. Uma capital. É, o Anderson de Joinville, tá? Coisas que as mulheres fazem pra enlouquecer os homens. Usar calça de ginástica branca com estampa. Detalhando bem o corpo. Ah, com estampa não. Com estampa sem não. Estampa. Sem estampa. Estampa branca, onde? Só branca. De onça, assim, sabe? Aquelas coisas. Não. Estampa não, de onça. Para um pouquinho. Repete. Usar calça de ginástica com estampa. Mas bem não. Bagaceira. Branca. Bem bagaceira. Floral, não. Estampa floral. É muito salto. Bagaceira. E com salto uma aparecendo calça... um pedaço do tornozelo. Barbaria. Vai dançar funk. Vai dançar funk. Uma calça fogo legal. No marido! Fogo no marido! Olha, é verdade. Eu tô fora. Não, me não, não, não. Não, não, é calça é branca ruim, sem estampa. Isso é ruim. Não, de salto, cara. Não, não, branca aí. Também. Tá não, ruim salto isso aí. Não, um branca é bom, Everton. É, mas é saldo foi um adendo que não, nós demos. Eu acho assim, ó. Tem umas calças que até no varal ficam boas, né? De tênis, calça aquela coladinha de lycra, indo pra academia. Indo. Bem, aí é o combinamos? Legal. Não. Legal, aí tá eu legal, gostei. Eu legal, gosto de calça bem. De ginástica com salto na boate. É um parabéns, bagaceiro. Mas tu é um bagaceiro. Parabéns. Stuttgart. Parabéns, é isso aí. Stuttgart isso style. Isso aí. Tu tá certo. Isso aí. Pra ti, tu tá certo. É, isso aí. Sim, claro. Isso aí. Eu sou muito amigo de você. Se eu fosse tu, eu também. Número 2. Quero ver a tua namorada usando essa roupa espessa aí com ela. Eu não tenho namorada. Ai, pobrezinho. Dar aquela puxadinha na calça de ginástica pra deixá-la ainda mais esticada e colada. A vácuo, né? A vácuo. A vácuo. Isso. Qual é o nome do rapaz? Dá uma encaixada. É o Anderson melhor. Pavosco de hoje. Tá bem atucanado, Anderson. O Anderson faz horas que não vê, né? Jogar o cabelo pra cima quando sai da piscina, ou do rio, ou do mar. Nossa, puta, é importante jogar o cabelo pra cima. Sim, pelo que eu tô vendo, ele tem um certo fascínio pela mulher do Calypso. A Joel, mano? A Joel. Ele é o cara que tem um fetiche com a Joel. Bola nas costas do Chimbinho. A Joelma não usa calça ginástica e não joga. Usa. É só o que ela faz. Joga pros ladinhos, assim, sabe? É pra trás. É só pra trás. E só toma banho de rio. Só rio, porque mora no Pará, né? E aí, meu? Usar blusa de alcinha bem colada no corpo e sem sutiã. Nossa senhora! Sutiã! Ai, Joelma. Vou te comprar um sutiã. E agora ele encerra com chave de ouro. Ah, imagina. Pavosky, desculpa. DVD ao vivo do Calypso. Mulheres que deixam derramar aquele coquetel bem no meio do decote. Estuda! Olha. Cara, parabéns, é Anderson o nome dele, né? Duas palavras pro Anderson. Parabéns. E ele é de Joinville, terra do Eduardo. E Mr. Gay. Mostrando que Joinville é uma cidade completa. Não, o Anderson, mais conhecido como Chimbinha. Anderson Chimbinha já tá. É o Anderson Chimbinha. É o Pavosky. Cara, eu preciso mandar abraço do programa hoje, cara, Mr. antes dos classificados aqui. O pessoal da Super Alto, a Adriele, o Rodrigo, o Cassiano trocou e o Marcos. De carro. Não, revisei o carro. De novo? E também a gurizada do Posto Darcy. Ah, é? Então, um meus bruxos. Manda um abraço, comprei pessoal. Até a rifa do pessoal do posto. Polícia Federal, ali fui fazer meu passaporte hoje de manhã. Foi atendido pelo Maurício e pelo Éder. Um grande abraço, dois gurizão, fã do Petinho Bairro. Já é o passaporte novo, já? Furei a fila, passei na frente de claro, seis velhinhas. Né, só porque tu era o Pianjas. Seis velhinhas. É? Ficaram lá esperando esclerosada. Não, chegou lá. Com camiseta do Pretinho. Já caneta, bloquinho adesivo, do Pretinho. Camiseta, né? Uma e meia, vamos pros classificados do Pretinho. É clá, classificado. recados do Pretinho. Antes das ofertas aqui, um depoimento verdade. Escrevo pra contar que através dos classificados do Pretinho, eu consegui me recolocar no mercado de trabalho. Há 30 dias ouvi na rádio o anúncio de uma vaga de supervisor de bar na cervejaria Eisenbahn, em Blumenau. Participei do processo de seleção e fui o selecionado. Aproveito pra convidá-los para virem nos visitar, e que o primeiro chopp pra vocês vai ser por minha conta. Isso aí, parceiro. Aliás, vai rolar um esquema. Não. Quem manda é o Edenilson Pires, agora supervisor de bar da Eisenbahn em Blumenau, graças às ofertas aqui de emprego do classificado. Quem não conhece esse bar da Eisenbahn tem que conhecer, cara. É a melhor cerveja do Brasil, sem dúvida nenhuma, e esse bar aí é dentro da fábrica, então você vai, você paga ali, sei lá, R$5, conhece a fábrica e toma um chopp tirado da teta da vaca. Cara, de dentro do barrilzão. É bom, Eisenbahn. É o chopp mais fresco. Não, né, cara? É o do tonel, direto do tonel que tá ali. O tonel lá em forma de vaca, entendeu? Último tonel do chopp, é o chopp mais fresquinho que você vai tomar na sua vida. É demais, cara. Geladaço. Cerveja artesanal feita por alemão de Blumenau. Tem que ser boa, né? Muito boa. Melhor que só feito por alemão. Uma das melhores do mundo, cara. É verdade. Em campeonatos, em sempre testes, ganha muitos prêmios, e até em sites que avaliam cervejas do mundo todo, a Eisenbahn sempre tá lá em cima. Super bem colocado. Tomar um hoje. Vamos pros classificados do Pretinho, mais duas ofertas que chegam aqui pelo Pretinho Básico, @atlantida.com.br. E aí, galera do PB, vendo o Nike CTR 360. É um tênis de futsal da Nike, azul e preto, tamanho 43. Foi usado apenas duas vezes, por apenas R$120. Quem se interessar, eu mando as fotos do tênis. Entrar em contato pelo e-mail. Do quê? Vamos pedir, tênis, calção. É tênis de futsal. Manda as fotos do tênis pra nós. William_Aguirre@hotmail.com. William com um L. Não. William_Aguirre@hotmail.com. Irmão do Diego Aguirre. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Barbada! Tô vendendo os meus alto-falantes novinhos. São dois 6x9 Pioneer e dois 6 polegadas Selenium. Pra quem não sabe, os 6 polegadas são os alto-falantes das portas dos carros. Todos têm menos de um mês de uso. Troquei de carro e os alto-falantes não são compatíveis com o novo carro. Valor 550 pila, tudo junto. É, e-mail vendoaltofalantes@hotmail.com. Pô, tá, são ótimo, quatro, né? Preço tá ótimo. Tá, viu? Muito boa as ofertas hoje, não, mesmo. Deve tá tudo estourado isso aí. Rapaz, é um mês de uso, a foto do pênis é pra qual? Tênis. Tênis de futsal, né? De futsal, manda pra fora, @atlanta. Oh, gente, o trânsito tá muito louco. Tá, né? Terrível, meu. Então terrível. Nós estamos lançando o airbag, né? Na Marketing Research and Development Group. Estamos lançando agora o back airbag. O back airbag. Que é quando bate atrás de ti, tu não tens airbag, querido. Eles não se ligaram nisso, na indústria automobilística. A indústria automobilística... É o que mais dá a batida traseira, né? Mais dá é a batida atrás. Beleza? Então precisa do quê? Do um airbag da traseira. E sai da onde? Do porta-cabeça? Sai ali? Da cabeça dali, aquela parada que fica aqui em cima. O encosto de cabeça. Pum! Dá um laçaço pra frente. E a cabeça no vidro. Pra proteger bem. Cabeça no vidro. Não, mas aí tem um outro airbag que salta mesmo. Tem outro. Faz um sanduba. O outro não solta. Tá, então tem que ter uma batida conjunta atrás e a frente pra todos explodirem. Aí solta os dois. Aí fica bem tranquilinho no meio. É um bichão. É o famoso de cérebro. Já tira uma soneca. Aí tu usa o botão do airbag que o Ami desenvolveu. Ah, é. O botãozinho que aciona. Que enche o airbag. Porque muita gente pega desprevenida com o airbag. O que que a gente criou? Um botão que fica no porta-luva pra tu apertar. Quando vai bater, ai, vou bater, vou apertar o botão. Pô, aperta o botão, você estoura o airbag. Dentro do porta-luva. E é na direção ou no porta-luva? Segurança, as crianças não apertar. Ah. Então tu aperta da frente, ó, bateram atrás. Soltou na frente o airbag, aperta o botãozinho, solta na frente. Aí tu fica. Porta-luva com chave. Com chave, claro. As crianças não abriram, né? As crianças não abriram. Tu é demais, tu é um gênio, meu. Muito obrigado. Estagiário se diz TotalFlex, @ homenageando diariamente Fetter durante o banho. LGPT. Eduardo Miss Gay de Joinville, @www, entre em contato com o estagiário.com.msn. Tá grande esse, né? Cleiton Eduardo Saturno Blumenau. Alô, Blumenau! Bom dia, alô, Brasil! Blumenau! Bom dia, Brasil! 25 pras duas, já voltamos com o Pretinho. Fica por aí. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, são 19 para as duas, estamos de volta ao vivo com o Pretinho Básico para Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Verão Colombo, muito mais para você e Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Inclusive, o show Coca-Cola apresenta um verão inesquecível que iria rolar hoje no espaço Vompar do Multipalco do Teatro São Pedro, foi cancelado por causa da previsão de chuva. Mas não desanima, porque o show foi transferido para segunda-feira às 19 horas. E aí sai com chuva ou sem chuva. Olha só quem vai estar lá: Jonathan da Reação em Cadeia, Tati da Chimarruts, Edu e Renan e ainda o MC Jean Paul. Todos os artistas que gravaram o hino do Gauchão Coca-Cola. Então anota aí para não esquecer: segunda-feira, 28 de fevereiro, às 19 horas, no espaço Vompar do Multipalco do Teatro São Pedro. A entrada é gratuita, com lugares limitados. Não perca esse baita show e abra um verão inesquecível com a Coca-Cola. Queria falar, Potter? Dia do web designer hoje. Hoje, né? Ah, pois é. Valia terminar o programa com o designer, né? Valia. Ah, que beleza. Que saudade me deu agora. Doutor Alceu, fala, doutor Marítio. Vamos pro bola, doutor Alceu. Exatamente. Agora no Pretinho Básico. Vai daí, doutor Alceu. Não te mexa. Doutor Neto. Mas aí, doutor Alceu. Como é que tá, doutor Neto? Tranquilo, quero tava prazer. Tava no beira ontem, doutor Neto. Fui lá, né? Dá um conferes lá. Mas credo, que goleada, hein? 4-0. Jogo meio feio, cara. Cara, e a ironia é que um volante fez dois gols, né? O time do Celso Roth até tá, eu acho que não há nenhuma ironia, porque no time do Celso Roth, como tem muito volante. É muito fácil fazer. Cresce a chance de um volante fazer gol, né? Mas que baita volante, fez três gols até agora, né? E dois não, jogos. Além dos gols, que ele tava na área, foi bola aérea e tudo mais, ele é bom. Joga jogador. Bem. Desarma bem, sai e bem. Como é que vai ser o meio-campo do Inter com o. Se o Celso Roth não sabe, eu muito menos. Mas tem a volta do Tinga, tem a volta do D'Alessandro, tem a volta do Sobis e a do Bolívar na zaga. Marcos, como... Eu acho que assim que retornar o Tinga, aí ele deve entrar no lugar do Cavenaghi. Pode ser. Celso vai ao encontro da ideia dele, do Celso Roth, um volante e o Cavenaghi. O Cavenaghi chuta muito. Muito. Por isso que eu tô propondo. Muito. Em nome dos colorados. Deixa eu mandar um abraço pro Leandro Damião, que eu descobri que ele é ouvinte assíduo do Pretinho Básico. O Damião veio. Tá uma grande fase. E ainda bem que parece que caiu a ideia dos dois goleiros, né? Joga muito o Damião, hein, cara? Senão o Damião caía joga também. Muito. Ele é centroavantão meio tanque, né? Meio tancão. Assim. Bota ele na área ali que é gol certo. Na certo. Copa do Brasil, o Avaí despachou o Vilhena. Foi 3-0 pro Vilhena. O tá Paulinho. Classificado agora. Jogo de ida, jogo Paulinho fora, Vilhena, né? Lá na Amazônia, doutor Cagê. É longe. É na Malhação com o Vilhena, né? Exatamente. E o Brusque ganhou do Atlético pro Goiabiente. Dá-lhe o Bruscão. 3-2 pro Brusque. É mais ou menos, né? É bom lembrar que o Atlético Goianiense. Mas foi empate do Brusque agora. Agora tem a volta em Goiânia. Atolou o Grêmio, né? Atolou o Grêmio. Atlético Goianiense é Série A, né, cara? Com gol de falta de um goleiro. Não, é. Aí depois foi pros pênaltis ou foi... não lembro. Queria falar, doutor Padano? Não, eu queria falar que na Copa do Brasil o River Plate venceu o Botafogo, né? É, 1-0. E o Flu empatou de novo, na Libertadores. E o Flu empatou 0-0 e complicou a situação. O time jogou duas jogando em casa. Copa do Brasil agora? River Plate do Sergipe, mas jogo credo. Em Aracaju. E hoje tem a Copa do Brasil para os gaúchos e a Libertadores pro Grêmio, né, doutor Cabelo? 15 para meia-noite de Barranquilla. Vai ter brabo, né, vai doutor? Vai ser brabo. Fazer um chimarrão ali pela tem que ser, tem que ser, tem que ser. Sabe o que isso aí? Às 10 os caras começam a botar fogo na lareira. Em vez de churrasco, a galera tá combinando um sushi. pra ser não, devagarinho, devagarinho. Esse é um jogo pra derrubar o sushi demora mais pra cozinhar, né? Eu convido os colorados a não secar, porque é um jogo perigoso. Imagina, tu fica até as 2 da manhã, tá 0-0. Aí aos 46 o Grêmio faz um gol. É, aí é bom. E tu ficou até as 2 da manhã, entendeu? Então é melhor tu não ficar quietinho, né? Boa, não, e essa de futebol aqui, tem uma de futebol, posso contar aqui? Claro. É Chapecoense, né? Diz que 2010 muitos casos com problemas extra-campo na Chapecoense, e um desses fatos aconteceu num lugar bem conhecido lá de Chapecó. Que o jogador... Não, vai nada. Não sei se eu dou o nome. Não. Jogador casado há 2 anos decidiu dar uma fugidinha. Isso nunca acontece, né? O negócio é... Aí o cara casado há 2 anos dá uma fugidinha, e a mulher ligadinha, né? Seguiu o cara até o bar. Chegando lá, viu uma loira sentada no colo do cara. Bah! E já chegou gritando, né? E eu... que pensava que você era um cara direito! E o louco no baita fogo olhou pra ela e disse: tu vê que tu não me conhece, sempre chutei com as duas. É! Ai, ontem o Náutico viajou, não sei pra onde, perdeu o goleiro, esqueceu o goleiro no aeroporto. Esqueceram de mim. O goleiro tava com problemas estomacais. Foram fazer uma conexão, o goleiro foi pro banheiro fazer cocô. E o avião foi, cara. O avião foi com todo mundo do time, ficou o goleiro. Mas tem uma história naquele Grenal que o Inter ganhou de 5-2 o Grêmio, o personagem foi o Fabiano. E o Fabiano, o ônibus do Inter tava saindo do Beira-Rio, o Fabiano tava sentado fazendo cocô. E ele quase não vai naquele Grenal. Quem contou essa história foi ele, pra gente, do bola nas costas. É verdade. Vai daí, Piaget. Coisas que eu aprendi nos filmes de terror. Nunca dá carona pra estranho. Mesmo se você estiver correndo, o assassino andando, ele vai te pegar. É, o Jason é assim. Nunca tentar pegar atalho pelo meio da floresta. Eu conheço um atalho aqui, gente. Caso você encontre uma casa abandonada no meio da floresta, não entre. Se ouvir um barulho em casa, não vai lá ver quem é. E o que não chove em filme do terror também. Não seja o primeiro a morrer, ninguém vai se lembrar de você no final. Sempre que você for correr de um assassino, você vai tropeçar. Começa a tropeçar, não sei em que, né? Um galho, parece um galho, o cara tropeça. Cuidado quando estiver olhando no espelho do banheiro, ao fechar, o serial killer vai aparecer no reflexo do espelho. Quando você estiver fugindo do assassino, todas as portas vão estar trancadas do mundo. Da onde tu estiver. Né? Entra num beco, vai tentar, aquela porta não consegue, entra, tenta outra porta, não consegue. Quando o assassino parece que tá morto, não dê as costas e vai embora. Ele levanta, né? Ele não tá morto ainda, vai lá e acaba de matar ele, pica em pedacinho e faz uma canja. Se uma garota com os cabelos na cara sair de dentro da sua televisão, corra o mais rápido que der. Ande sempre com as chaves do carro no bolso. Não deixa em cima da gaveta, não em cima, entendi, da escrivaninha. Porque ele sempre tem chave do carro. Tem que voltar pra casa. Não, e o carro não pega, né? Além disso, o carro não pega. Nunca vai pegar. As crianças podem ser malvadas. Antes de comprar uma casa, certifique-se que ninguém morreu lá antes. E se alguém que você gosta virar zumbi, não fica tentando fazer ele voltar ao normal. Ô, amigão, volta, amigão. Mata logo. Mas não pode ficar tranquilo. E um planejamento pra todo mundo que saiu na hora do rush. O remexamento, né? Pra quem sabe, na hora do rush, né? Evidente. E vai chegar só amanhã em casa, o Rodrigo de Porto Alegre. Manda um abraço pro pessoal da Perestroika. Ontem eu tive lá, última aula de humor, todo mundo que participou lá. Um grande abraço, Felipe, Nono e Nando Viana, que estavam lá. Já tá mais memorado agora, né? o cinema de terror americano é o mais racista do mundo, pode cuidar. Nenhum negro sobrevive. Mas nada é mais racista que o BBB. Mas nunca é o primeiro a morrer, né? Ele sempre morre ali pelo meio. É, assim, mas não, tal, não há sobrevivência de negros em filme de terror. Penúltimo a morrer é o negro. Não há. Lembrei da história do maníaco do parque, que foi levando a guria, desdobrou a guria, foi levando no meio do mato. Assim. Aí a guria disse, ai, eu já tô ficando com medo. Ele disse, com medo tô eu, vou voltar sozinho. E aí, Girina? Duas senhoras de idade avançada estão jogando baralho. Baralho, gauchão. Baralho. Tchê. Uma delas olha pra outra e diz... Por favor... Não me leve a mal. Nossa, nós somos amigas há tanto tempo e agora eu não tô conseguindo me lembrar do seu nome. Veja só minha cabeça, como é que anda. Gostosa, sabe? Qual é o seu nome, querida amiga? A outra olha fixamente para a amiga por uns 2 minutos, coça a testa e diz... Você precisa dessa informação para quando? Cara, pobre. E aí, Wilberton? Boa tarde, pretinhos. Ouvi ontem as duas edições do PB que falaram sobre o e-mail que o Pi leu e sugeriu que nós mulheres... Oba! Ah, eu sabia. Mulheres. Sabia. Pudéssemos manifestar nosso ponto de vista também. A nossa amiga Carol não foi muito feliz no e-mail. Vou tentar expor o meu ponto de vista, isso é em relação à ideia de que os homens acham interessante, bacana, sedutor, que as mulheres usam, e agora, por parte dela, o que os homens usam, volta e meia. E aí diz ela aqui, a correntinha de semente no pescoço. Ah, semente, correntinha semente, de semente? Essas do Pi ali, ó. Não. Mas é hippie, né? Paulo Vilhena usava uma. Comprada em camelô no centrinho da praia. Artesanato. Isso aí. Bermudão de surfista ou jeans com elástico da cueca mostra. Elas gostam disso aí, Pi? Elas gostam do elástico da cueca, cara. Mas só o elástico, não só máximo. O elástico. Bah, eu um problema que eu não tenho nenhuma cueca com elástico. Aliás, Ah. E tem casa, tuas cuecas também? Tudo acabando. Tênis estilo Adventure, tipo o... Como é que é? Tênis estilo Adventure. O que que é isso, cara? O que que é isso? Eu acho que é as botinhas aquelas, não é? Bah, de fazer trilha. A do Falcão, do Rapa. Montanhismo. Eu acho. Tipo a do Falcão, do Rapa. Elas acham legal aquilo. Conhece? Bom, deve ser, porque o Falcão pega a Débora Seco, a Isabel Fontana, olha ali. Essas botinhas, né? Ah, tá, entendi. Tá. Relógio de pulso grande, estilo clássico, com pulseira de metal. Ah, não, mas esse aí é pior que a guria que do, com a coisa de onça, aquela ali. Por quê, cara? É muito chinelão esse essa cara. Essa daí, né? Não, é uma menina, né? É, uma menina falando que gosta de um homem. Como gosta, os gostos são diferentes, gosta cara. De boleiro, essa mina aí. Homem boleiro. De terno. Homem boleiro, de terno. Boleiro, ó, já mudou. Já é elegante. Tá, mas é um modelo italiano que acabaram de inventar? Perfume, não sei. Perfume. Homem de... Cheiro bom é outra coisa, diz. Eu não uso. Sem exagero. Nossa, eu não uso. Sunga reta, cueca boxer ou cueca sungão? Sunga reta? É. Sunga reta não é a cavada. Eu uso sunga torta. Não, a reta é aquela. É a reta. É boxer. Né? Boxer sunga. Cueca colorida. Óculos escuros. Cueca colorida. Puta, minha branca. Não, a moeda, não uma não, colorida. É. Uma vermelha, cores. Outra é de cores. É. Vermelha? Ah, cueca vermelha não, né, gente? É. Não, só um pouquinho. Bom, obrigado, hein, Maurício. Tu tá de cueca vermelha, tá de cueca vermelha, filho. Eu tô sempre de cueca vermelha. Ah, não, isso. Cabelos grisalhos. Meu homem segue não usa aqui, cueca vermelha, cara. Cabelos grisalhos. George Clooney, né? Aliás, o George Clooney deu uma entrevista pra Newsweek e disse que realmente... Ele já usou muitas drogas e já transou com muitas mulheres. Diz ela que o auditório aplaude essas atividades. As mulheres, as drogas não. Eu acho mega sexy o cabelo grisalho. Me ela dá um tesão. Namorei um cara 16 anos mais velho que eu. Eu isso amava. É um depoimento teu, Everton? Não. Você lembra? Isso ainda, esse texto ainda é dela. Tinha um cara numa loja que era apaixonado pelo Pi, lembra? Parecia ele. Eu interpreto. Eu namorei um cara de 16 anos. Não é a não, própria. Não, só um pouquinho. Com esse grave aí, é brabo, cara. Eu adoro um grisalho. Cajeto, é um tesão. Que isso? Calma, quem vai pegar essa? Agora é teu agora ou não? Te adoro. É o que diz ela. Eu tô só lendo o que ela diz aqui. Bom. Então faz uma voz de mulher pra gente entender, cara. Senão. Cabelo comprido! Com cavanhaque! Ó, tô bem. Aí ela diz aqui, Neto Fagundes, lá em casa, hein? Olha! Eu vou ler com a minha voz, ó, cabelo comprido com cavanhaque, Neto, lá em casa, hein, Neto? Tô fora, cara. Lá em casa. Dirigir sem camisa. Ela gosta? Ela gosta. Mas que isso? Meu. Caminhoneiro, tô caminhoneiro. Não sei se é permitido, mas adoro, diz ela. Não é permitido. Tem uma roupa que só tem a venda pros caminhoneiros, aquela camisa de física furadinha, sabe? Cara, aquilo não tem. Vai em qualquer claro, loja e pergunta. Não dá. Eu queria uma camisa de física. Vai em loja de pneu, cara. E a mulher assim, camisa de física, aquela de caminhoneiro. Ah, não, a gente não vende. Não tem, não tem. É vendido em loja de pneu, cara. Andar sem camisa no verão, seja gordinho, magrinho, não importa, saradinho, não interessa. Enfim, confiança no taco é o que toda mulher procura em um homem. Espero ter de alguma forma contribuído. Adoro você, sou muito mega fã de outros carnavais. Alice de São Cepé. A Débora Hofmeister mandou uma lista dela aqui também, ó. Barba por fazer, mas não aquela que pinica o rosto quando nos beija. Cabelo bem cortado, mas tem que ter aspecto de bagunçado. É o bagunçado. É o Marcelo Camelo. É o Arthur estagiário. Não, o Arthur se escabelando agora durante o texto também. Foi... Camisa lisa sem estampa, segundo a Débora Hofmeister aqui. Um tênis legal tem o seu valor. Aqueles tênis passeio, não me vem com tênis de exercício. É os que o Duda usa. Um homem bem perfumado, mas não exagerado. Um homem que gosta de futebol, mas que não seja extremamente irracional. Pum! Olha de novo aqui, ó. Cueca box com elástico grosso em cima. Todo mundo tá fora aqui. Elas se ligam nesse elástico grosso, cara. Esse é o mulher gosta de coisa. Mulher gosta de elástico. Gosta também de homem de terno, surfista. E se for usar sunga, não me venha com sunga colorida e estampada. Depende do terno, né, Maurício? Tem terno assim que o cara fica meio voa, né? Assim, mas ela gosta grande, de surfista assim, e gosta de terno, cara. Não, a maioria dos ternos... Mas tem surfista que usa terno. Cara. A maioria do terno não é o tamanho do cara, né? Cara, não é. A coisa mais horrível, quer ver homem horrível, quer ver uma quantidade de homem horrível, é em formatura de ensino médio ou aniversário de 15 anos. Mulher feia também. Porque o que mal maquiada. O guri pega o terno do pai, do isso, tio, do irmão mais velho. É, tá aí. Tudo errado e ele não sabe se comportar com o terno, entendeu? É, é a pior coisa que como, tem. Como é fácil de reconhecer o cara que não usa com frequência o terno? Sim. O terno tá mais curto, né? Ele tem um caminhar que entrega ele, é, tá todo amarrado. O terno pra mim é uma prisão. Fica preso, dentro, tu é escravo do terno. O terno manda em ti. Tu nunca foi numa loja, Pi, sabe? E aí o cara foi lá medir o teu braço. Aí sim, aí ele vai te vestir. É, aí, mas o cara tu bota um terno que é teu, de verdade, cara, tu sabe. É isso que eu digo, é o cara que cresce na parada. Mas eu tenho a sensação que ele manda em mim. Olha, e atenção para uma última notícia. Não, desculpa aí, Pedro. Não, fala, bicho. Vamos ficar nessa aí agora, hein? Faz questão, cara. O que, que tem o primeiro terno? Tá, vai na última notícia, meu. Nada que eu falar vai ser mais importante. Abre o isso, então, abre o isso. Abre isso, fala. O terno, fala, fala, fala, fala. Fala aí, fala aí, Pedro. Meu teu vô, primeiro terno. O Hugo tem uma fatiota, que é o primeiro terno dele, que ele guarda pro dia que ele morrer. Deixa lá preparadinho, ó. No dia que eu morrer, vocês me põem na fatiota. Não, não é assim que ele fala. Tomara que ele demore. Mas é legal. Marco! Quando eu morrer, me põe naquela fatiota. Fala assim, guarda a fatiotinha dele lá, né? Você já vai um dia, né, cara? Vocês já vestiram morto, já? Não. Mas ainda bem que o programa tá no fim. E atenção para uma última notícia. Ué, tem gente que veste. Sabe a banda KG, veste cueca. Eu tenho uma de roupas aqui pra encerrar, cara. Sabe a banda Minha Mulher Não Deixa Não? A banda do Hit? Sim. Não, não. Reginho e Banda Surpresa? É o Reginho, é isso aí. Um acidente com um ônibus matou um músico da banda hoje de madrugada. Olha que coisa, vou, né? Não, quero não, posso não. Que coisa, estou aí, lá no caixão. O Pianjo foi na madrugada na Bahia, na BR-110, na Bahia. O ônibus transportava o grupo, perdeu o controle do veículo. Pô, os caras no auge. Sim, né? Eles devem estar fazendo dois shows por noite, diariamente. Mas parei um pouquinho, quantos são dessa... Ah, deve ser aquelas bandas show, assim, sim, sabe? Mas deve ser uma música, não, mas é, não, 30. Não. Pois é, isso que eu tô dizendo, deve ser um integrante lá. Não, mas é que às vezes os caras são sócios. Não tô subestimando a vida, né? É meio banda show mesmo, porque tem o Reginho é o compositor, assim, sabe? Que faz aí, deve ter uma banda contratada. Eu não conheço. Sim. É, isso aí deve ser. Tu não conhece, cara. Grande banda. Não, a música, não, dias desses aconteceu a mesma coisa aqui na BR-290, pertinho de São Gabriel. Uma banda de Candelária, eu acho. Uma banda show dessas de baile e tudo mais, sabe? Também aconteceu uma morte. Lamentável. Um acidente. Vamos falar da HDI, uma das seguradoras que mais cresce do Brasil. Já são mais de 1.200.000 veículos segurados. E por que a HDI cresce tanto? Primeiro, porque respeita o seu tempo. Por exemplo, com a HDI você tem o Bate Pronto, um centro de atendimento que funciona rapidinho. Bateu o carro, passa lá e em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto do carro, sem enrolação, sem burocracia, sem veja bem. A HDI respeita o seu tempo, mas também respeita o seu dinheiro. Quer conferir? Peça para o seu corretor cotar em uma, duas, três seguradoras. Depois peça para ele cotar com a HDI e compare. Você vai pagar menos, em geral, aliás, muito menos. Escolha a seguradora que respeita o seu tempo e o seu dinheiro como você. Escolha a HDI. A HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Quem morreu foi o baixista, viu, da banda do Reginho. E hoje é dia do web designer, né? É verdade. Cara, a gente podia homenagear os nossos amigos web designers. Vai ter ideia. A música não é pros web designers, né? Não é web designer. Se você gosta é designer, desse chapéu aí. O nosso colega Sandro de Joinville, o Sandrinho, mandou aqui uma mensagem dizendo: Joinville se destaca. A noite passada assaltaram uma revenda de carro e levaram 9 veículos. Abraços. Eu tô tentando achar aqui a música. Acho que tiraram o designer. Tá no CD, Maurício, acho. Acho que tiraram o designer. Acha ali. Tá aí, meu. Mas tá em música ou tá em vinheta? É, tá em vinheta. Música ou em vinheta. Conta uma aí, Neto. É, desconfiado da mulher, o homem chega em casa mais cedo, né? Começa a procurar, de arma na mão, abre a porta do armário, dá de cara com o amante dela, que tá ali. O que tá fazendo aí? Olha, querido, eu vim detetizar o armário. As traças estão comendo tudo as tuas roupas, querido. Sim, mas tu tá pelado? Se não te falei, já comeram até a minha. Nossa, essas traças estão... Posso aqui, meu? Aí, não. Uma piada então, Maurício! Piada do Pote! Apoio! Biquíni Cepacol! Vai aonde o fio dental não alcança! E aí o garotinho tá no canto do pátio chorando muito, até que a professora vai dar uma força e diz... Não chore, amorzinho. Sabe por quê? Não sei não, professor. Porque quando a gente é pequenininho chora, muito acaba crescendo e ficando feio. Oh. Então, professora, quando a senhora era pequena, deveria ser a maior chorona da turma, né? Tira a camisa! Sai, né? Não, agora! Sai, né? Cabeça, você que está no trânsito, tire a roupa, tire pela janela e seja feliz. Zainer, sim, das bandas do sul, eu sou Zainer. Eu adoro o Teru, eu sou Zainer. Já comeram meu lanche, eu sou Zainer. Fim das bandas do sul, eu sou Zainer. Eu adoro o Teru, eu sou Zainer. Eu sou designer e designer. Fashion Week em Milão, de C3 do Pacão, e ele voa, voa, voa. Eu sou designer e designer. Até aqui, Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você e Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. 2:03, Pretinho Básico tá de volta às 6 da tarde, vem aí o Barracão em toda a Rede Atlântica. Eu sou designer e designer. Eduardo de Joinville. Mas eu muito vilão, de certeza um pacão. Só pra você, Cristal. Boa. Eu sou designer e designer. Grande abraço, designer. Fashion Week em Milão. Ainda tá tocando só aí. Muitos gays ouvem o programa.